A seguir, Desperte com os Clássicos. Alô, quem tá falando aqui é Camila Pitanga. E é sobre educação no Brasil que eu quero falar com você. É claro que a educação sozinha não vai resolver todos os nossos grandes problemas. Mas você pode ter certeza que nada disso se resolve sem melhorar a educação. Vote em candidatos comprometidos com a educação. Precisamos de todos pela educação. Um beijo grande. Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef. Se você não escolheu os seus candidatos, você tem outras formas de votar. Na eleição para vereador, você pode votar na legenda. Basta só digitar os dois primeiros números em vez dos cinco. Assim, você ajuda a eleger os candidatos mais votados de um partido ou coligação. Você ainda pode votar em branco. Para isso é fácil. É só apertar branco e confirmar. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. O Mundo da Ópera. Vozes líricas e registros memoráveis, apresentados pelo maestro Walter Lourenção. O Mundo da Ópera. Aos sábados, 8 da noite, com reapresentação às terças-feiras, 21 horas, na Cultura FM. Desperte com os Clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro vinte. Vamos começar com a Orquestra Filarmônica de Munique, sob a regência de Sergiu Celibidache. Eles interpretam o quarto movimento da Sinfonia número 4, opus 120, de Robert Schumann. Thank you. De Schumann ouvimos o quarto movimento da Sinfonia número 4, opus 120, com a Orquestra Filarmônica de Munich e o maestro Sergio Celibidac. E agora vamos ouvir o Coro Filarmônico de Praga, a Orquestra Filarmônica Tcheca, sob a regência do maestro Giuseppe Sinopoli. Eles interpretam Nenias, opus 82, de Johannes Brahms. De Brahms ouvimos Nenias, opus 82, ou em alemão, Nenie, com o Coro Filarmônico de Praga, Orquestra Filarmônica Tcheca e o maestro Giuseppe Sinopoli. Encerrando o programa e desejando a você, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção, Ralf Schwarz. Apoio de produção, Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Cultura informa. A indefinição sobre o pacote americano de 700 bilhões de dólares de ajuda ao sistema financeiro esfriou o ânimo das bolsas, que tinham disparado na sexta-feira. Em Nova York, o Dow Jones caiu 3,27% e a bolsa Nasdaq 4,17%. E o barril de petróleo teve alta de 15,6%. A bolsa de valores de São Paulo fechou em baixa de 2,86%. O que preocupa os investidores é que o socorro terá de ser aprovado pelo Congresso americano, onde pode passar por alterações. Além disso, os demais países ricos resistem a adotar planos semelhantes ao adotado pelos Estados Unidos. O G7, grupo que reúne as nações mais prósperas do mundo, divulgou o comunicado prometendo que vão manter cooperação estreita e elevada. Mas as nações europeias e asiáticas descartam a ideia de lançar pacotes de resgate. O presidente Lula classificou ontem de abominável e irresponsável a informação de que o governo estuda autorizar o uso do FGTS para a compra de ações da Petrobras. Em Nova York, onde discursa hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele disse que nem sequer pensou no assunto. Para o presidente, a divulgação da notícia pela Folha de São Paulo, no domingo, prejudica o país. Em sua crítica ao procedimento da imprensa, Lula disse que para a divulgação de uma notícia dessa magnitude, seria necessário antes consultar os ministérios da Fazenda ou do Planejamento, o Banco Central ou o Ministério do Trabalho. E vamos ao trânsito. A cidade registra agora 40 quilômetros de vias congestionadas. A Radial Leste está com lentidão desde o viaduto Pires do Rio até a chegada à ligação Leste-Oeste. Na Avenida Professor Francisco Morato, os motoristas enfrentam problemas da Avenida Jorge João até a Ponte Eusébio Matoso. E a Marginal Tietê, sentido Lapa, tem dificuldades do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros. E do lado contrário, o problema é da Ponte dos Remédios até a Ponte do Piqueri. A previsão do tempo. O ar polar inibe a formação de nuvens de chuva no estado e o sol aparece forte. O vento que sopra moderado aumenta a sensação de frio. Amanhã a umidade aumenta e o litoral fica com céu nublado e pode cair uma chuva leve. Na quinta-feira, o tempo permanece o mesmo. No momento, estamos com 15 graus aqui na Água Branca. Cultura informou.